A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sequência, claro, as historinhas de Ano Novo que a gente pediu lá na semana passada para os nossos ouvintes mandarem suas histórias com roubadas que aconteceram em décadas passadas. E no episódio desta quinta-feira a gente vai fechar o assunto, né? Até porque o Ano Novo já está aportando e os fígados se preparando para se empanturrar de Sidra Cerezer. Isso. E a gente vai ouvir agora a história do Eloy Beltrão, que começa assim. Toda a história começa em 30 de dezembro de 1988, tentando convencer o meu pai a emprestar uma variante carinhosamente apelidada de Charlene, por conta do filme Nascido para Matar. É verdade, era o nome do fuzil. Isso. Daquele cara que era psicopata. Então ele queria que emprestasse para ele, para o irmão dele e um outro amigo, e eles iriam para Peruíbe, no litoral de São Paulo. Ah, todas as histórias são de praia, é isso? Exato, é, geralmente, né? É. E com muito sacrifício, ele liberou a viatura e logo na madrugada arrumamos para o sol no veículo de ano 1976. Foi uma viagem tanto, pois todos sabem que o motor da variante é dentro do carro, e um calor de 300 graus até derreteu uma caneta que estava no painel do carro e ele botou entre aspas assim, juro por Deus. Não duvido não, já vi um isqueiro explodindo no painel de um Corcel 2, cara. Chegando na cidade, rumamos para uma reserva ecológica que na época se podia entrar, pescar, caçar, desmatar. E lá pegamos um barco até o local onde levantamos acampamento. As nossas acomodações consistiam em uma imensa barraca e uma varanda que construímos com bambus de uma cerca de uma propriedade aparentemente abandonada e uma lona de caminhão que levamos. Já devidamente instalados, começamos a nossa maratona de sol, praia, cerveja e insolação. Afinal, naquela época, o uso de protetor solar era quase que vetado pelo Congresso Nacional. Verdade. E era mesmo. Ninguém usava protetor. Era Coca-Cola, era chocolate, até limão se espremia na pele. Tinha um óleo que a galera passava também, que eu não lembro. Cenoura de bronze? Óleo de cozinha, eu acho. Óleo de cozinha. Minha mãe usava óleo de cozinha. Começa então o nosso tormento na última tarde que ficaríamos na reserva. Pois num determinado momento apareceu o dono da propriedade que a gente subtraiu os bambus para fazer a varanda, dando um prazo até amanhã seguinte para pagarmos pelos bambus ou seríamos espancados por um exército de caiçaras. Então a nossa prioridade tinha se tornado sair dali com o benefício de todos os dentes na boca e nenhum bambu alojado no corpo. E para isso planejamos acordar bem cedo, guardar tudo rápido e no silêncio da madrugada deixarmos os caiçaras para trás. E assim foi feito. Por volta das 5 horas, começamos a correr para desmontar tudo e sebo nas canelas para pegar o barco de volta para Peruíbe, onde nos aguardava a variante 76, a famosa Charlene. Charlene. Chegamos no local da travessia e já avistamos um barco chegando. Tínhamos a plena certeza de que os caiçaras parrudos não nos pegariam. Mas quando o barco chegou, descobrimos que o remador era o nosso algoz cobrador de bambus. Que imediatamente acionou a sua gangue, que arranhou o pau nos três. E tivemos de deixar todas as nossas coisas e nadar até o outro lado do rio. Nunca vou esquecer o Réveillon de 1988. Eita, Eloy Beltrão. Meu Eloy. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o Papa Malas. Só para loucos, isto é só para loucos. Me chame de Maria Aquaplay, pois hoje eu tenho uma filha e não quero que ela saiba disso. E antes de começar a contar a minha história, eu gostaria de dizer que qualquer semelhança com algum filme é mera coincidência. Ano Novo de 1996, eu e mais três amigas nos mandamos para São Tomé das Letras, para quem não sabe, a capital licérgica do país, para passar o Réveillon. Nossa média de idade era entre 21 e 23 anos e nossa intenção, como qualquer outra jovem, era de nos entorpecer, pegar uns meninos e curtir a natureza. Aí ela põe entre parênteses. Nessa ordem de importância. É, saímos de BH no dia 30 à noite e na manhã do dia 31 já estávamos na capital brasileira da abdução. Onde nos alojamos em uma pequena pousada, descansamos umas horas e saímos para as cachoeiras. Todo mundo sabe que em toda a cidade turística tem uma cachoeira chamada Véu de Noiva. Véu da Noiva. É verdade. Quando ela é muito grande, é Cachoeira da Fumaça. É verdade também. Foi então nessa cachoeira que conhecemos um grupo de garotos de Curitiba que se apresentaram com uma garrafa de pinga com mel e ali mesmo começamos a bebericar aquela mistura feita pelo próprio Lúcifer. Depois de algumas doses, comecei a conversar com um rapaz do grupo que me deixou muito interessada. Acho que esse moço era quase um Jedi na arte da conquista, pois em pouco tempo de conversa ele já estava me beijando. Saímos dali apenas eu e ele e fomos almoçar em um restaurante que havia no centro da cidade. Lá comemos um belo almoço que não ficou muito barato. Na hora de pagar a conta, que eu pensava que seria dividida entre eu e o garoto, o né? Jedi. É, o Jedi, segundo ela aqui, ela fala que chamava Tiago, né? Ele disse que estava sem a carteira e pediu para eu pagar. Esses favores financeiros foram se repetindo à tarde, ali na sorveteria, na loja de souvenirs, mas como eu estava encantada com o cara, nem liguei. No final da tarde, nós fomos para a pousada onde o inevitável iria acontecer. Levei ele até o quarto que eu estava hospedada e pedi para que as meninas não entrassem. Bota uma toalha na porta. Né? Toalha vermelha, né? Ela vai assim, pois ali haveria ação durante muito tempo. Já com o rapaz no quarto, me entreguei de corpo e alma. Meu Deus. Acordei de um leve sono, sentindo um pouco de sede, e demorou um pouco para que eu lembrasse que estava em São Tomé e tinha acabado de me enroscar com um cara que eu conhecia há umas 7 horas. Olhei para o lado e não vi o cara na cama, e acho que naquele momento minha cabeça pensou que ele estivesse ido atrás de algum suco ou água para matar a nossa sede. Esperei mais ou menos 30 minutos e nada dele voltar. Foi quando eu olhei para onde eu tinha colocado a minha bolsa e nada. O safado tinha me comido, eu dormi e ele roubou a minha bolsa. Esse Réveillon foi inesquecível. No começo ela fala que qualquer semelhança com o filme seria mera coincidência. Deve ser o Thelma e Louise, não é? Acontece isso. Maria Coaplay, lamentamos pelo fato. Você poderia estar casado com um punguista barato. Quem é a história que você vai contar? Assim? Eu vou contar a história de mim mesmo. Sua inclusive. História? É, porque você contou na edição passada uma sua, eu vou contar uma minha. É. A gente juntou simplesmente 13 garotos entre 16 e 17 anos e num esquemão de alugar uma van descemos também para Mongaguá. Nossa, mas é sempre na praia. Sempre não na praia. Não tem história de novo que não seja na praia. Exatamente. Réveillon de 1990 em Mongaguá. E daí na noite, né, molecada e tal, já querendo tomar os seus primeiros drinks ali. E a gente tomou um grande goró dentro da casa, porque choveu pra caramba e vocês tal. Vocês não poderiam desfrutar das belezas naturais de Mongaguá. Isso. A gente encheu os cornos ali na casa, enquanto chovia muito e tal. Mas na hora que parou de chover, a gente falou, vamos então pra um dos quiosques aí, vamos ver se a gente consegue alguém do sexo oposto, né? Fomos lá em busca de garotas. E um dos caras que estava com a gente não batia muito, muito bem dos pinos e ele começou assim... Cara, chegando lá, eu já vim aqui, é o seguinte, o grande lance é dançar em cima da mesa. Dançar na mesa. Ele falou assim, você começa a dançar em cima da mesa e eu, não, abre aspas, e falava assim, as mina paga o maior pau. E eu já tinha assim... Mas você saía com tipo de pessoa desse jeito. Exato, mas eu tinha um grau de consciência e eu fui aconselhando, vou usar o nome fictício dele, tá? É. Eu vou usar um pseudônimo pra ele. Cabelo, tá? Cabelo. Cabelo. Cabelo, é cabelo, né? Cabelo, seguinte, cara, não faz isso, porque não é legal. E não, as mina pagam mó pau, as mina pagam mó pau. E a gente chegou lá, não tinha tanta mina assim pra pagar pau pra ninguém. Mas tava todo mundo breaco. Num dado momento, quem eu vejo em cima da mesa dançando? Cabelo. O Cabelo em cima da mesa. Cabelo dançando. O dono da Chimboca chegou e falou assim, ó, o Cabelo, o seguinte, desce aí porque aí não é lugar de dançar. O couro vai comer. Aí a gente falou, não, não, o cara foi até tranquilo assim. Aí a gente chegou e falou, Cabelo, você ouviu o cara, não faz isso. Eu já vim te aconselhando a horas pra você não fazer isso. Ok. Passou mais uns 5 minutos, quem tá dançando em cima da Cabelo. Mesa? Cabelo. Cabelo. Aí o dono do boteco veio com um pouco mais de rispidez. Mas o seguinte, meu amigão, não, é, não quero mais você em cima dessa mesa, ok? Ok, a gente foi lá, molecada, ó, o Cabelo não faz mais isso, vem pra cá e tal. Mas o Cabelo, ele tava ensandecido, que ele tinha tomado, acho que álcool Zulu, né? Aquela mistura querosene toda, de jacaré. A mistura toda da tarde. Passado mais 15 minutos, o Cabelo estava novamente em cima da mesa. Ele foi retirado com um salto no vácuo, com joelhada frontal do dono do bar, de cima daquela mesa. E no que ele caiu, meu amigo, toda aquela leva de outros machos que estavam ali naquele bar, começaram a chutar o Cabelo. Eu sei que a hora que eu consegui ver o estado que estava o Cabelo, era melhor enterrar o bicho na areia ali, cara. Porque parecia um falecido. Destruído o Cabelo e destruiu a nossa virada de ano novo depois, porque passamos a meia-noite dentro de um pronto-socorro e Cabelo com um hematoma até interno, cara. Impressionante. Lembrando a todos os ouvintes, temos o nosso Twitter, fanpage lá no Facebook. Entre lá no nosso blog, a gente em 86.com.br, comente os posts. E toda segunda e quinta-feira tem podcast novo. E esse foi o segundo e último episódio das roubadas de ano novo. Feliz ano novo a todos.